disso? Foi mal aí. Cala a boca, rapaz. Você tá louco? Católico apostólico baiano. Mas mais importante que isso, logo depois, na verdade, de falar da igreja, a gente tem que falar do motivo pelo qual nós estamos, nós nos tornamos católicos, nós nos mantemos católicos. Lembra que algum de vocês estava falando de quando eu falei no La Firma que eu tinha me convertido a muito custo, porque eu queria continuar comendo mulher fora do casamento. Quem foi que comentou? Eu não lembro quem foi. E é por isso, tá? É isso. A gente precisa falar das quatro últimas coisas antes da gente continuar, da gente entrar em qualquer coisa mais técnica. As quatro últimas coisas, e aqui vai ser a primeira vez que eu vou recomendar um livro pra vocês, vocês não são obrigados, tá? A ler, pelo amor de Deus. Não esse, vocês são obrigados a ler outras coisas. Esse vocês não são obrigados a ler. Mas é um livro chamado The Four Last Things. Eu esqueci o nome do autor agora. É um padre. Já vou precisar mostrar pra vocês. Que é focado especificamente nisso. E quando eu digo quatro últimas coisas, isso é um termo teológico, tá? Que significa morte, morte, julgamento, céu e inferno. Essas são as quatro últimas. Exatamente, esse mesmo. Da capa preta, né? Que tem outros, mas eu quero... esse, do Martin von Kocken. Esse mesmo, perfeito. É esse livro. Esse livro é maravilhoso. É curto, pequenininho, deve ter umas cento e tantas páginas. É esse mesmo, obrigado. As quatro últimas coisas, lembre sempre. Morte, julgamento, céu e inferno. São as únicas coisas que todo mundo no mundo vai passar igual. Tá. Não me lembro qual é a atualização dessa estatística, mas não deve ser tão diferente. Num dia qualquer no planeta Terra, morrem entre 100 e 150 mil pessoas. O que é mais ou menos dizer que a cada segundo morre alguém? Por pura estatística, a chance é baixa, para a gente é um pouco mais alta, pois moramos no Brasil. Mas a qualquer segundo, pode ser um de nós que vai papocar. Vai bater as bielas, vai pro saco, vai para a terra do pé junto. Qualquer um de nós, a qualquer momento, está sujeito a isso. Então é importantíssimo que nós entendamos as quatro últimas coisas. Como é que eu vou explicar para vocês? Ah, eu vou voltar um pouco. Eu vou voltar um pouco para falar uma coisa de uma teologia um pouco mais complexa para vocês. E, por favor, não tentem entender isso demais, não foquem nisso. Eu só vou trazer para vocês, porque é uma coisa... porque é o início do argumento que eu vou fazer, tá? Mas não foquem nele, a gente vai ter aula sobre isso mais para frente. Diga, família, antes de eu entrar no que eu vou falar. Em algum momento da catequese você abordar o termo a noite sombria da alma? Vamos. Vai ser mais pra frente. A noite escura da alma é uma coisa que eu tenho que falar bem depois, porque o pessoal banaliza muito. Acho que esse termo é muita festa. Esse termo é bem importante. Tá? Mas a gente vai falar bem mais pra frente. Mas se você tiver uma dúvida específica sobre ele, você me pergunta depois. Uma aula sobre ele, sobre falar com ele um pouco mais detalhado, vai ser mais pra frente. Quando Deus criou... vamos voltando mais um pouco. Como é que Deus cria as coisas no Gênesis? Quem puder falar ou escrever, pode falar. Como é que Deus cria as coisas no Gênesis? Ele fala, exato. Ele diz que faça essa luz, ele diz que faça essa terra, esse tipo de coisa. E aqui eu vou falar, é óbvio para alguns, mas quem cria o mundo é Cristo. Porque Cristo é a palavra. Então é através de Cristo que Deus criou o mundo. No início a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus fala as coisas para a existência. Antes disso, quando existia apenas a Trindade, que a Trindade existe eternamente, né? Deus criou os anjos. Os anjos são a primeira coisa que Deus criou. E os anjos não vivem como eu e como você. O Baitolagens, ele está num momento agora e no próximo momento ele está em outro segundo. O tempo passa para o Dr. Baitolagens. Hoje ele é um menino muito bonitinho, arrumadinho. Hoje ele é um twink. Amanhã ele vai ser um viado velho. Isso vai acontecer com todo mundo. Não acontece isso com os anjos, porque os anjos não moram no tempo. Tá? E o tempo, ele é o maior presente que Deus dá pra gente. Já vou explicar o motivo. Os anjos não tiveram essa benesse. Então, no momento que Deus cria os anjos, ele dá aos anjos o conhecimento. Ele não dá os conhecimentos por igual, ele não dá capacidades por igual para os anjos. Tá? Já falei de relance na outra aula, na aula passada, que os anjos não têm família. Então não existe, tipo, não existe um anjo que é pai do outro, um anjo que é irmão do outro. Então cada anjo é como se fosse uma espécie própria. Então os anjos são completamente diferentes um do outro. Eles têm capacidades diferentes, têm conhecimentos diferentes, mas todos eles têm o conhecimento básico que Deus deu para eles, e um do conhecimento básico que ele deu para esses anjos foi o conhecimento de que ele iria criar a humanidade, que a humanidade ia cair, que o Filho de Deus ia redimir a humanidade. Tá? E naquele momento que eles receberam esse conhecimento, alguns deles tiveram uma escolha para fazer. Importante o que eu vou falar aqui. No momento que os anjos tiveram uma escolha para fazer, foi o único momento que os anjos tiveram na vida. Porque o que, que é um momento? Vou usar o Churras, por exemplo, para falar no negócio. O Churras teve vários momentos ao longo dessa semana, chances de marcar outra coisa, de fazer outra coisa, de dar um migué, de fazer alguma coisa para não estar aqui agora. Mas ele escolheu ou deixou de escolher várias coisas e quando deu 8 horas, ele escolheu estar aqui. Nesse segundo que eu estou elogiando o cara, ele pode decidir, ó, o Chip tá me fazendo passar vergonha, eu acho que ele tá querendo comer meu cu, me elogiando demais na frente dos outros, então eu vou sair da catequese. Ele, pum, desliga. A gente pode fazer isso porque nós vivemos no tempo. Então, a cada momento, nós temos a chance de fazer uma escolha. Os anjos não têm essa liberdade, porque eles não vivem no tempo. O momento que eles tiveram de fazer a escolha foi o momento da criação deles. E alguns desses anjos, o mais famoso deles sendo Lúcifer, resolveram que eles não queriam se sujeitar a serem criaturas menores do que os humanos. Por que criaturas menores? Um santo, quando o Dr. Baitolagens morrer, se ele morrer na graça de Deus, e ele for para perto de Deus, ele vai ser muito mais honrado no céu do que um anjo. Porque o anjo não é irmão de Jesus. Nós somos irmãos de Deus. Deus se fez homem, derramou seu próprio sangue para salvar a gente. Isso é o tanto que ele ama a gente. Ele nunca fez isso pelos anjos. O que ele fez pelos anjos? Quando os anjos viram isso e alguns deles não aceitaram, Deus deixou que eles se comessem de porrada entre si. É isso que ele quer. Isso que ele deixou para os anjos. Se virem entre si. E aí é nesse momento que um outro anjo grita em pensar isso tudo. Eu não tenho como dar detalhes para você, porque essa é uma coisa que se passa na teologia angelical é uma teologia especulativa, tá? A gente tem grandes teólogos do mundo, mas isso é teologia especulativa. É nesse momento que São Miguel entra em combate com ele, dizendo quem como Deus? Quem é essa pessoa que está querendo se achar como Deus? Está se colocando no lugar de Deus? E Satanás é derrotado e jogado para o lugar onde o fogo não cessa. O inferno. Por que eu expliquei isso para vocês? Porque um pecado mortal que nós cometemos. Existem dois tipos de pecados, tá? Um pecado venial, que é um pecado mais simples, vamos supor, um pecado que não ofende. Que não, ó, eu vou dar um resumo bem mal resumido, tá? A gente vai falar disso depois, mais detalhes mais pra frente. Mas é um pecado que não quebra nenhum dos mandamentos. Então, um exemplo que eu posso dar é o jeito com que eu dou aula para vocês. Quando eu falo para vocês aqui que eu vou comer o cu do baitolagem se ele não aparecer na aula, não sei o quê, vocês podem ter certeza que esse meu linguajar eu tenho que me justificar para ele depois, tá? Pro padre e para Deus. Tudo isso eu tenho que. Eu faço isso de caso pensado, eu faço isso para ajudar, para engajar, mas eu tenho contas a prestar das aulas que eu dou para vocês, tá? É muito diferente de eu cometer um pecado mortal. Um pecado mortal é um pecado que, em modo resumido, um pecado que fere os mandamentos, os 10 mandamentos. Por que é que não se pode se redimir de um pecado mortal, Chip? Porque o pecado mortal, ele ofende a Deus. Quando eu ofendo o Baitolas, vamos supor que eu ofendo o Baitolas, eu pego, arrumo uma briga com ele, empurro ele, xingo ele, falo uma merda dele, falo mal dele pelas costas dos outros. Ofendi o Baitolas, ofendi a honra do Baitolas, ofendi o Baitolagens como pessoa. Eu posso pedir perdão pro Baitolas, ele pode me desculpar ou não, eu posso me redimir com ele, eu posso, sabe, falar pro pessoal que eu menti, se eu roubei o Baitolas, eu posso restituir o que eu roubei do Baitolas, esse tipo de coisa. A gente não tem como fazer isso com Deus. Porque a honra de Deus, ela é infinita. Então é como, em termos chulos, nós tivéssemos uma dívida com Deus, cuja moeda é, o valor é infinitamente maior que a nossa. Nós temos R$1 na conta e a dívida que nós temos com Deus é 10 trilhões. Impossível que nós paguemos essa dívida. É por causa disso que veio Jesus e morreu na cruz. Porque ele é o único que podia pagar o pecado, a dívida do pecado. Porque ele é Deus e ele nunca cometeu nenhuma mácula. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Então o sangue dele, o sangue do cordeiro sendo perfeito, o sangue, é por isso que o sangue do cordeiro lava todos os pecados. É por isso que através de Deus todas as coisas são novas. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós ofendemos a Deus infinitamente. Então é por isso que só na confissão, adiantando um pouco já a nossa aula dos sacramentos, é só na confissão que nós podemos nos redimir de um pecado mortal, porque é Deus que nos perdoa. Não somos nós que alcançamos o perdão. É Deus quem nos perdoa. Tanto que, eu não sei a última vez que vocês confessaram, por favor, vão se confessar, na primeira chance que vocês tiverem. É por isso que se o padre não passa nada para você, o padre esqueceu de falar para você rezar 10 Ave Marias, esqueceu de falar para você rezar um terço, esqueceu de falar para você ajoelhar no milho. Não tem problema. Não tem problema. Porque a sua penitência não faz parte da confissão. A sua absolvição já foi dada no momento que ele fala que você está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A penitência não é parte integrante da sua confissão. É bom que você faça, pelo amor de Deus. Se o Pai mandou você fazer e você não faz, é outro pecado. Aí, pelo amor de Deus, né? Mas se ele esqueceu de dar, ou se você achou que ele foi muito leniente no bagulho, não tem problema. Então, o pecado mortal, a gente não tem como pagar de próprio arrependimento. Porque o arrependimento, ele só é válido para pagar um pecado quando ele é, meu nome, proporcional ao pecado. Então, como eu falei, se eu xingo o Baitolagem, se eu roubo o Baitolagem, se eu bato no Baitolagem, e depois eu vou e peço desculpas para ele em público, eu restauro a coisa que eu roubei dele, eu deixo ele me dar outra bofetada de volta, o preço foi pago. É impossível você se arrepender o suficiente para pagar um pecado mortal, porque isso seria o necessário ser uma contrição perfeita. Ser um arrependimento de corpo e alma. E nesse caso você ia morrer. Isso é óbvio. Então, a confissão é um caminho de você pagar um pecado mortal. Beleza? Diga, Churras, antes de eu continuar. Eu quero saber a questão da intenção do pecado e do conhecimento do pecado também. Sim. Tem essa questão? Eu entendia que, antes de começar, o meu entendimento era de que não existia propriamente um pecado mortal por si. Você teria que querer cometer o pecado, e cometer o pecado sabendo que é pecado, aí seria ter um pecado mortal. Por exemplo, eu passo troco errado sem querer. É um pecado Um momento. Eu entendi sua pergunta, mas eu tô te interrompendo porque você está confuso nos termos. Para você cometer um pecado, você precisa saber que é pecado e ter a intenção de cometer o pecado. Então, por exemplo, se a Nanas, eu devo um troco para Nanas, um dinheiro para Nanas, e eu pego e passo o dinheiro errado. Ou então eu pego um negócio da Nanas que eu não sei que é dela. Isso não é pecado, porque eu não quis roubar a Nanas. Entendi. Entendeu? Mas se eu faço uma coisa que eu sei que é pecado e tenho a intenção, independente se eu sei se o pecado é mortal ou não. Porque a intenção e o conhecimento já estão lá. Então não interessa se você quis cometer um pecado e você não sabia que era mortal. Se eu soubesse que era mortal, não tinha cometido. O boi que a gente tem não é tão grande assim também. Então, pelo meu entendimento é que o que torna ele mortal seria justamente a intenção e o discernimento de que aquilo é pecado mesmo. Não. Isso são os requisitos para pecado. Ponto. Venial ou mortal. Para você ser, qualquer pecado que você comete, você tem que ter intenção e conhecimento de que ele é pecado. Se o pecado é mortal ou não, isso vai do. Isso, como eu falei, vou explicar isso em outra catequese específica quando a gente estiver falando dos mandamentos. Mas, em linhas gerais, é um que fira, de modo mais global, alguns dos 10 mandamentos. Então, roubar, matar, desejar a mulher do próximo é muito importante, não ter outros deuses antes de você. Então, é pecado você ir no centro de uma cumba? É pecado mortal, sim. Tá? Vai adultera. Cara, na última aula dei esse exemplo umas 10, 20 vezes. Vai adultera, pra mim, é um momento chave da teologia brasileira. Esse momento, dá pra ter 10 catequeses só sobre esse momento. Eu amo aquele cara, aquele tio. Puta que perfeito. Ver leitura de tarô é pecado mortal, porque tudo isso você está colocando outros deuses antes de Deus. Eu não sabia, como Baitolas não sabia, que o tarô era pecado. Ele não sabia. Então ele não cometeu o pecado. Que o Baitolas não sabia. Mas se ele faz hoje sabendo o que é, independente se ele sabe que é pecado mortal ou não. Porque é mortal. Onde nós temos inferência, onde nós temos poder de meter a mão, é se nós vamos cometer e se nós sabemos o que estamos fazendo. A gravidade do pecado independe da gente. Você entendeu? Por exemplo, um exemplo meio, sei lá, fora da casinha. O cara tá pilotando um avião, o avião está caindo. Ele joga o avião numa pista, mas acaba derrubando o prédio e matando essas pessoas do prédio, mas ele salvou os passageiros, essa era a intenção dele. Isso acaba entrando como um pecado mortal por ele ter matado essas pessoas? Ele quis matar as pessoas do prédio ou ele quis salvar as outras? Quis salvar as outras, então não entraria. Então não é pecado, ele não teve intenção de matar os caras do prédio. Perfeito. Ele tem que, de novo, é um conceito muito parecido, é da onde vem o conceito, na verdade, de homicídio doloso e culposo. Esse cara vai ter de responder para Deus no sentido assim, ele ainda matou aquelas pessoas. Tá? Você entende? Então ele tem tempo de purgatório para passar, Deus ainda vai, e aí, qual é que é a sua? Tá. Mas ele não quis matar aquelas pessoas. Então ele não cometeu o pecado, ele não cometeu a intenção assassina, o pecado de matar alguém. Ele salvou outras pessoas na real, né? Então, você entendeu? Perfeito. Obrigado. Então, o que eu ia falar, eu ia entrar nessa parte agora. Bom que você entrou, eu ia falar nessa parte agora. A consciência, a nossa consciência de pecado, do que é pecado, do que deixa de ser pecado, ela é importantíssima nisso que eu estava explicando sobre os momentos. Tá? Porque, de novo, os anjos não têm essa benesse. Cara, o tempo é uma coisa, é um presente que Deus dá pra gente, porque nós podemos, eu posso hoje falar mal do Dex e no próximo momento me arrepender. Uma vez que você morre, você não tem mais esse luxo. Se eu hoje xingo o Dex e daqui 2 segundos eu empacoto, eu me fudi. Porque minha alma existe além do tempo, para fora do tempo. Então eu não tenho o próximo momento, o próximo segundo, o próximo milissegundo para tomar a decisão de me arrepender. É por isso que o julgamento ele é definitivo. É por isso que do jeito que você morre, você fica. Não é porque você não tem mais a capacidade de arrepender, você não tem mais a chance de se arrepender. Você entende? Não é que a alma que está no inferno, a alma que está no purgatório, ela não tem a capacidade de se arrepender. Ela não tem a chance. Ela não tem mais o momento, ela não tem mais o tempo em que se arrepender. Então a nossa consciência, a consciência que Deus dá pra gente, ela existe para que a gente entenda que ou nós estamos do lado de Deus ou nós estamos do lado de Satanás. Como disse ali o Churras, ou é cristão ou é feiticeiro. A nossa consciência precisa entender que quando nós estamos nesse jogo de é pecado, não é pecado, eu estou em pecado mortal, não estou em pecado mortal. Tem? Como é que você sabe? Eu não ouvi a Nanas. Vocês estão em grupo paralelo, é isso? Diga, Nanas. Ela mandou no chat. Se você comete um ato grave com uma boa intenção, ou seja, já muda a intencionalidade. Como, dá um exemplo pra mim. Matar a gente na guerra. Tá, isso é um ótimo exemplo. Mas você ia dar outro exemplo? Não, sim, eu tava pensando ontem no caso da Santa Giana e, por exemplo, tem o que ela fez, né, que basicamente ela tinha que escolher entre a vida dela ou a vida do bebê dela na quarta gravidez, sim, né, e, tipo assim, se acontecesse de ela fazer o tratamento, ela estaria basicamente matando o filho dela, né, só que vamos dizer que ela continuaria ali pros outros 3 filhos dela. E, tipo, se fosse com uma intenção boa, não por egoísmo somente, isso poderia ser, tipo, ainda um ato grave. Posso dar um exemplo mais diário que, tipo, ninguém vai pra guerra aqui, né? Então, sei lá, mentir que a comida da avó tá muito gostosa. É, mentir. A mentinha do Instagram da véia. Sim. Algo mais diário, cara, pessoal. Ah, mas isso aí eu já vi que isso aí já não é. Porque você não tá fazendo mal. Vocês mataram o podcast. Não tem, o que sua avó fala, passa por cima. Deus aceita. O que a velha fala, Deus aceita. Perfeito, beleza. Mas esses dois exemplos são bons. Porque no caso de Santa Giana, eu acho que o exemplo é mais fácil de falar o que eu quero falar. Santa Giana, ela é santa. Então vou pressupor de que nenhuma dessas escolhas ela ia fazer por egoísmo, tá? Santa Giana não tinha escolha errada pra fazer ali. Se ela escolhesse fazer o tratamento em detrimento do bebê, ela estaria fazendo isso para estar com os outros filhos. Como ela escolheu não fazer para poder que o filho dela nascesse. Então ela não cometeu o crime de, por exemplo, o pecado de abandonar os filhos, porque ela fez isso para que o filho dela pudesse viver. Então para Santa Giana não tinha escolha errada ali. Então, era isso que eu tava pensando ontem, tipo assim, se ela escolhesse o tratamento, fazer o tratamento pra continuar na vida dos filhos, se isso tornaria ela menos santa, vamos dizer assim. Não. Justamente, seria uma resposta errada. Porque, tipo assim, seria um ato grave com uma boa intenção, entendeu? Sim, mas é por isso que eu tava falando ali. Ou você tá no do lado de Deus, ou você tá do lado do diabo. A gente precisa fazer as nossas escolhas na vida. E isso é muito mais simples do que parece, tá? Eu tô falando desse jeito, mas é muito mais simples do que parece. A gente sabe quando a gente faz uma coisa com boa intenção ou com filha da putagem. A gente sabe. Sempre, a gente sempre sabe. É. Quando a gente não, quando a gente faz as coisas com uma boa intenção, muito raramente você vai estar fazendo um pecado. Muito raramente, tá? Quando é que a gente pode fazer uma coisa de boa intenção e a gente tá cometendo um pecado? Ai, a Nanas me chamou pro carnaval, eu amo a companhia das Nanas, eu vou. Aí vai tomar no cu. Você pode dizer não pra Nanas e ela continuar sendo sua amiga, sabe? Pera, o carnaval é pecado. O carnaval em si não é pecado. O pecado é você ir para o carnaval. Ok. Porque você está se colocando numa situação em que não, você não vai tirar nada de bom dali. Entendi. Você não vai converter ninguém no bloco. Você não vai salvar. Você não vai salvar a vida de ninguém lá. Então você está se colocando numa. Você está se colocando numa situação em que só o que você pode tirar dali é pecado. Eu vou converter na micareta, sim. Eu vou sim. Eu vou orar pra quem estiver lá, sim. Cara, eu falei no outro. Cara, eu falei na aula passada de um santo que toda noite os caras ficavam de fofoca. Que toda noite ele ia e pegava uma puta na rua. E pegava e levava a puta lá pro motel, tá? E falaram mal dele a vida inteira. E no velório dele, cara, tinha. Exato, tinha tipo. Centenas de putas. E aí os caras foram perguntar, ele era tipo, te deu o dinheiro no final da vida? E não, o cara pegava, levava ela pro quarto e passava a noite inteira dizendo que ela tinha valor, que ela era filha de Deus, que ela não tinha necessidade de fazer aquilo, e dava dinheiro pra ela, tipo, ó, toma todo o dinheiro que eu tenho, Pode ir, e, sabe, arruma um emprego, usa esse aqui, tarará. E no fim da vida ele converteu centenas de mulheres. Esse cara estava cometendo um pecado em ficar contratando puta na Rua Augusta? Não estava. Uma linha muito tênue, mas aí o cara fez o jogo dele e ganhou. Então você ganha no final, paciência, né? Ninguém é que vai resistiu? Falar alguma coisa pra ele. O cara é resistente, tá? Quem é que vai falar alguma coisa pro cara? Bom, o arriscado é você fazer, mas se você ganhou... Então. Ele sabe que é muito incel. Não tem ninguém mais em céu, cara, que é esse santo. Eu esqueço o nome dele toda vez. Mas ele é o santo, mais em céu que existe. Sim. É com Jota, só sei disso. Então a gente. Não, não era São Francisco. É um santo menor. Um santo menor, não é um santo super famoso, assim. E o caso da guerra? Então, o caso da guerra, a mesma coisa. Qual é o sentido de você estar indo pra guerra? E aqui é muito importante, tá? A dai a César o que é de César. Vou dar um exemplo, o Dex deu uma ideia boa de usar um exemplo mais do dia a dia. Mas eu ainda estou falando do mesmo sentido da guerra. Piratear as coisas é pecado? Pergunta pra vocês. Piratear as coisas é pecado? Eu tô deixando você se debater, porque esse é um bagulho que todo mundo que vive, que mora na internet, todo mundo vai se rasgar com isso pensando, tá? Qual é o ponto da pirataria? O que, como, por que você está pirateando aquilo? Se você vai piratear um jogo que você tem total condição de comprar, isso não é em si pecado. Tá? Eu vou piratear um jogo, eu vou baixar Crusader Kings, eu joguei, gostei e comprei. Não tem problema. Eu joguei e nunca comprei. Isso muito provavelmente é pecado. Por quê? Porque você não tem necessidade de estar jogando aquilo. Não tem necessidade. Ah, baixei um livro pra minha faculdade que aquilo é caro. Tá bom, que se foda a editora. O argumento mais comum que você vai ouvir, e é o que eu acredito, tá? O que eu acredito é... assim, imagina um rio, Se você tira a água do rio, eu pego balde, eu jogo vários baldes e encho a minha caixa d'água. O rio deixa de ser menos rio por causa disso? O rio tá no sítio do Red. Eu fui e joguei, peguei vários baldes do rio, enchi a minha caixa d'água. Sem pedir pro Red, sem pagar o Red por isso. O rio é menos rio por causa disso? O Red teve algum prejuízo com isso? Não teve. Então, a pirataria, quando ela é de tal, quando ela é uma coisa que não faz diferença, você pode argumentar para si mesmo, você pode depois falar com Deus lá no seu julgamento, você vai conversar lá com ele, tá? Que isso não mudou a vida da pessoa. O desenvolvedor do jogo não ficou menos pobre, nem como ele, assim como ele não ficaria mais rico se você não baixasse o jogo. Por que que isso se encaixa no que eu tô falando da guerra? Porque a guerra, você pode ir para uma guerra boa e você pode ir para uma guerra estúpida. Mesmo se você estiver numa guerra estúpida, você pode fazer merda. Mesmo se você estivesse numa guerra boa, você pode fazer merda lá. Numa guerra estúpida, você também pode cometer um ato heróico. Então, são situações, esse da guerra, esse da pirataria, são situações em que não é só o preto no branco. É muito fácil falar de pecado preto no branco, mas a vida é muito mais complexa. Então, a gente precisa levar a vida sempre com esse negócio. Por que eu estou fazendo? Eu falei lá na aula passada de um negócio que São Francisco, não é São Francisco, desculpa, Santo Inácio de Loyola tinha, que ele começava o dia e ele pensava assim, ou era no meio do dia, não me lembrava, o que eu fiz por Deus, o que eu faço por Deus e o que eu vou fazer por Deus. Então, o que eu estou fazendo hoje, agora, dando a catequese, ouvindo a catequese, isso agrada a Deus? Isso ajuda a Deus? O que eu fiz nesses últimos dias? O que eu planejo fazer? O que eu tenho planejado para os próximos dias? Isso vai agradar a Deus? Essa é a referência que a gente tem que ter. Esse é o método inaciano, que algumas pessoas falam, de levar a vida. O da pirataria, o da guerra, são situações que elas envolvem umas 10 variáveis. Então, eu baixo o jogo pirata e eu tenho a consciência de que a pessoa de quem eu baixei não está mais pobre por isso. Então, eu confesso o que eu faço, mas eu não acho que é um pecado mortal. Se eu acho, se eu deixo de achar, se ele for pecado mortal e eu estou errado no que eu estou falando para vocês, pau na minha bunda quando chegar a hora do juízo. Problema meu. Mas, por isso que eu confesso, eu tento, né, já me garantir. Mas também tem uma situação em que, como o Dex falou lá em cima, o cara pirateia OnlyFans. Como que você vai justificar pra você mesmo que você tá pirateando OnlyFans de alguém? Você entende? Então você sempre tem que fazer esse tipo de decupagem, de raciocínio pra você mesmo. Tava muito caro. Às vezes o tava muito caro é aquelas que, tipo, dá a foto de graça. Está muito caro. Então, nem assim é desculpa. Então, o pecado de piratear ele fez, mas se pagar, tá ok. Não foi isso que eu disse. Eu falei, como é que você vai justificar estar envolvido com o OnlyFans? Pirateando ou pagando, mas pirateando de qualquer maneira. Diga baitolas, e quem mais levantou a mão ali? O sommelier. Primeiro baitolas. Que tem que escrever. Então, pode falar já? Fala. Então, a gente tava falando sobre essa questão de pecado. E uma das questões que sempre me pega é justamente até o limiar do que deveria ser uma raiva, uma indignação da ira, por exemplo. Porque a gente tá falando justamente nisso, o que é uma guerra boa, uma guerra ruim. E eu fico pensando nisso. Até que ponto a gente tem que, sei lá, dar outra face ou simplesmente não se defender, entendeu? Porque, pelo menos na minha igreja, a gente tinha muito essa ideia de ser muito manso, basicamente, sabe? Por falta de palavra, não responder, sabe? Eu não sei te explicar. Até que ponto é justo responder algum... Só ignorar tipo? E desejar o bem pra quem te faz mal, por exemplo. É, exatamente. De novo, Baitolas. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma sociedade com o Dex. Nós dois temos uma empresa. A gente fez um software de piratear OnlyFans, tá? E aí o Dex quer levar a empresa para um outro caminho. Ele agora quer piratear não só OnlyFans, mas ele também quer piratear, sabe, jogo. E aí eu falo, não, aí está indo longe demais. Vamos com calma. Cada tem OnlyFans, tudo responsabilidade aqui. bem. Claro, pelo amor de Deus, tirar dinheiro de puta, tirar dinheiro de. Se bem que do outro está tirando dinheiro de dev, né? Um mau exemplo da minha parte, mas eu vou continuar nele. Então, eu pego e discuto com o Dex. E o Dex a gente acaba saindo na mão, a gente acaba saindo no soco. No outro dia, não temos mais sociedade, o Dex me processa, eu perco tudo e acabo suicidado com 45 tiros nas costas porque ele é judeu, é o que acontece. Até onde. A minha discordância com o Dex foi para o bem do Dex, foi para o meu bem, ou foi porque eu deixei a minha raiva me guiar? Tá? Meu exemplo, é claro, eu sempre dou esses exemplos muito bobos, depois vamos escalar de volta. Se eu discuto com você, ou você, a última vez que você discutiu com alguém feio, você, de novo, eu falo muito sério aqui, você sente, você sabe. Tá. Você sabe quando chega aquele momento em que você está discutindo e não importa mais se você quer ter razão, se você se sente ouvido ou não. Você está discutindo de raiva, você quer que aquela outra pessoa esteja errada, que você quer magoar aquela outra pessoa. Via de regra, esse é o momento em que você está errado. E se você for da vida de Via de alguém regra. pelo bem dela? Como que você fode alguém pelo bem dele? Ah, sei lá, vou tirar o emprego dos vagabundos que tá com muito tempo livre. O cara tem emprego e tem muito tempo livre, aí você vai tirar o dele? Caralho, aí beleza, aí fica todo tempo livre. Era isso que você queria? Ser Vai, já artista? emprego. Não, mas você pode fazer uma coisa. Você pode talvez fazer uma coisa, vamos supor, baitolagens, tem uma namorada e a namorada do baitolagem, chifre do baitolagem, você quer terminar o caso, o relacionamento deles. Mais ou menos assim, isso quer dizer. É um exemplo Esse bom. exemplo, esse exemplo que eu dei especificamente, você não tem o direito. Porque qual é o pior que pode acontecer com baitolagens? Chifre não mata ninguém. Então você não tem o direito de tirar uma das coisas, e isso que eu vou falar para vocês é muito importante, tá? Anotem essa parte, se algum de vocês está anotando, anote. Uma das piores coisas que você pode fazer, uma das mais proibidas, é tirar o livre-arbítrio de alguém. Eu nunca posso assumir que eu sei o que é melhor para o Luco, para o Dex, para o Bartolas, para Nanas, e por causa disso, interferir na vida deles. O que todo mundo merece. É a verdade. Então você tem todo o direito, e alguns dizem, e eu digo o dever, de chegar na Batulagem e falar: na Batulagem, sua namorada é uma piranha, ela é uma vagabunda, ela já fez isso, já falou isso pra mim, todo mundo sabe, eu mesmo já comi umas duas, três vezes só pra poder dizer isso pra você. Sabe? Mas as pessoas têm o direito à verdade. Mas muito, muito dificilmente nós temos o direito de tirar o livre-arbítrio de alguém. A menos que essa pessoa vá morrer por um negócio desse, ou essa pessoa vá fazer um mal mortal para a vida de outra pessoa. Via de regra, nós não temos o direito de se meter na vida dos outros, tá? Não sei que ninguém nunca falou, mas teste de fidelidade, então, pode, aprendi no catequese do bunker. Tá, pode, pode. Aí vocês querem ouvir, pode. Tentar comer a namorada do amigo pra ver se ela vai falhar? Tá bom, vai lá, caralho. Mas nesse caso, Nanas, você não pode interferir no livre-arbítrio de alguém. Porque as pessoas, elas têm de fazer as próprias escolhas. Porque é só assim que essas pessoas vão ser responsáveis pela própria vida. Se eu sei de alguém que tá fazendo um mal muito grande pro Dex. Meu negócio é avisar. Cara, eu acho que era Santa. Qual é a Santa Medalha Espanhola? Que bebeu o pus do negócio lá. Esqueci o nome dela. Santa Terezinha, isso. A Santa Teresa, a espanhola. Fez o nome dela agora. Mas Santa Teresa, sim. Ela dizia, Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia, não é, desculpa, não é ela. É a francesa. É a francesa que viu a visão de Nossa Senhora das Graças. Me confundi. Não, a francesa de Nossa Senhora das Graças. Ela falava, a minha obrigação é explicar, não é convencer. Então, ela dizia, a minha obrigação é contar para todo mundo a visão que eu tive. É Santa Catarina Laburré. Obrigado, Fê. Ela dizia, a minha obrigação é contar para todo mundo a visão que eu tive, as mensagens de Nossa Senhora para todo mundo. Se você não queria acreditar, como o pessoal não acreditava nela, paciência, porque a obrigação dela não é convencer você. A obrigação dela é te informar. Essa é a nossa obrigação no geral. Nós temos de dar todo o suporte, toda a ajuda para as pessoas, para que elas sejam santas. Eu quero ajudar o Dex o máximo que eu posso. O que eu não posso fazer é pegar na mão dele. Pra ele fazer o que eu quero que ele faça pro bem dele. Isso eu não posso fazer. O filho pequeno é sua responsabilidade, Solon. O filho pequeno não é responsabilidade desse. Ele não tem própria responsabilidade. E aí, no que o Solon tá perguntando, eu vou falar uma coisa. A igreja faz essa distinção muito melhor do que o direito. Que nós temos na igreja o que se chama da idade da razão. Agora é 8 ou 10 anos, não me lembro agora. Antes disso, a criança não tem responsabilidade própria sobre nada. Porque ela não chegou à idade de ter uma razão própria, de ter um raciocínio completo sobre o que ela faz. Meu, a criança com 10, 11 anos, ela sabe o que ela está fazendo. Vamos ser sinceros. Então, essa criança tem, parcialmente, responsabilidade sobre o que ela faz. Parcial, mas ela tem. Diga, Luco. Ô, Chipão, até que ponto a criança pode pecar antes da idade da razão? Porque eu lembro que tem lá no... Todos? Santo Agostinho, ele fala dos pecados do ventre, quando ele tá no ventre da mãe, nas confissões. É bom. Santo Agostinho é bom, a gente não lê o cara como se fosse um manual, assim, que Santo Agostinho, ele é muito romântico, ele faz uns floreios e tal, ele é muito... ele é muito meu Deus, o nome? Místico. Místico, ele é muito teológico, ele é muito psicológico, tudo que ele escreve ali tem 2, 3, 4 motivos. Você não tem como cometer um pecado no ventre, pelo amor de Deus. Uma criança de 2, 3 anos, ela pode matar quem ela quiser. Ela pode. O que define se ela sabe, Fernanda? A razão. Se ela entende o que ela faz. Então, via de regra, uma criança de 11 anos, ela sabe quando ela está fazendo uma coisa errada e quando ela está fazendo uma coisa certa. Ô, Chipão, mas você acha que criança não tem já a maldade, um efeito do pecado original? Não, não. Não. Criança não nasce com a maldade. A criança não nasce. A criança nasce com o pecado original, sim. E aí, por isso, ela nasce com as mesmas inclinações que nós temos. Mas a criança não nasce com maldade. Isso é bobeira. Isso é loucura. Tá? Loucura. Achar que criança... Acho que era a melhor pessoa que podia falar isso sobre a Nichelle, mano. A Nichelle, minha esposa, ela vira um bicho quando alguém fala umas coisas tipo a criança manipula os pais. Mas, cara, se você é manipulado por uma criança de 3 anos de idade, quem tem que ser internado é você. Quem tem que apanhar é você. Pelo amor de Deus, cara. A criança autista, Solon, foi o que eu falei, via de regra, tá? A autista, ela não é via de regra. Ela é fora da regra. Então, a criança autista, ela não tem entendimento de várias coisas, mas você falar com um adulto autista, vamos supor, autista nível 1, igual o Lucas, que a gente tem no bunker, Lucas 2, vagabundo, ou então um autista... Você! Eu sempre esqueço que você é o sobrinho de Deus. Você, vagabundo. Quando você manda o gato morto na diretoria, você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Não vai falar que você é autista. Não vem com conversa pro meu lado, não. A mesma coisa, um adulto nível 2, vamos supor assim. Tá? Nível 3 é diferente. Tá? Um autista nível 3, ele não tem concepção das coisas. É um adulto pleno. ou então uma criança com um desenvolvimento que ela tenha noção do certo e errado. Mas como eu falei, por isso que eu ali perto dos 10, 11 anos, eu tenho certeza que é ou entre 8 ou 10. Mas, de novo, cada criança é uma criança. Quando a criança tem noção de certo e errado, ela tem uma noção do que pode e não pode, e começa a ter uma noção do porquê pode e porquê não pode, é a idade da razão. E essa criança começa a ser capaz de pecar. Esse é um dos grandes problemas de vários protestantes com o batismo de criança, né? Fala que a criança não tem o discernimento de aceitar Jesus. Então ela não tem como receber o batismo. Que é bobeira, não vou entrar nisso agora, mas é bobeira. Mas uma criança de 3, 4 anos, ela não peca. Ela não peca, uma criança não faz confissão. E é por isso também que uma criança de 3, 4 anos, ela não comunga. Na ortodoxia, ela comunga. Não é errado de fazer também, mas ela não comunga porque ela não entende o corpo de Cristo. Alguém tem mais alguma pergunta urgente para eu continuar, para eu falar do inferno, finalmente? Eu queria perguntar sobre a questão da mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples que tem. Bate na sua porta um oficial da SS. Ele pergunta: você tem judeus na sua casa? Você tem. Você, a primeiro momento, tem opção. Você fala a verdade. Você fala a verdade, você está contribuindo para um homicídio. Se você mente, você está salvando uma vida. E aí entra a questão que vários santos e doutores têm visões diferentes sobre o mesmo assunto. Porque, bom, se essa pessoa tem uma intenção homicida em relação a alguém, ela não faz parte da criação de Deus. Então ela não merece receber a verdade. Mas também teve outro santo que eu vi um caso que ele estava sendo perseguido. Ele estava num rio. Estava sendo perseguido por dois romanos num barco. Os dois romanos abordaram ele e perguntaram: você viu fulano de tal por aqui? Ele falou: olha, ele tá perto. Ele não mentiu. Era ele quem estava sendo perseguido. Só que ele deu uma informação que propositalmente pode ser interpretada de forma errada. Então essa é a minha pergunta. Qual dos pecados é maior? Você mentir ou você entregar o cara pra morte? Entregar o cara pra morte. Então, nesse caso, você cometeu um pecado para evitar de fazer outro maior. Você não tinha uma terceira opção. Você podia ser... Nesse seu roleplay que a gente tá fazendo aqui, você tem a opção de sair na mão com o cara da SS e você levar o judeu pela mão e sair voando com ele? Bom, a não ser que você seja o Padre Pio, né? Exato. Então, as duas opções que você tem é mentir ou entregar alguém pra morte. Correto? Então, é nesse caso que eu falei. Qual a intenção com que você está fazendo isso? A intenção de salvar a vida de um inocente. Mas isso é diferente de bato na porta da Nanas e falo: Nanas, você está com algum judeu aí dentro? E ela está com um judeu dentro da casa dela. E o judeu que está dentro da casa dela é o maior filho da puta da história. Ela está entregando um inocente? De novo. Isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que ela tem que entregar. O Jorge Soros. A Nana está com o Jorge Soros lá na cozinha dela. E não estou dizendo que ela tem que entregar. Eu estou dizendo que isso é uma situação complexa. Sempre que envolve um pecado em detrimento do outro, é uma situação complexa. E aí, o que você está me perguntando é uma coisa mais difícil de eu te responder, porque vai envolver de eu te explicar. A gente vai aprender sobre eventualmente, mas eu vou falar agora, sobre escrúpulos. Como você vai dormir à noite? Como você se perdoaria, vamos dizer assim? Se você entrega o cara ou se você mente? Se você mente, você vai se sentir um pouquinho mal, mas vai conseguir dormir à noite? Mas se você entrega o cara, você não vai conseguir dormir de culpado. Então você tem noção de qual pecado é maior. Então, instintivamente, você sabe o que você tem que fazer. Porque a vida, gente, a vida não é matemática. A vida não é um jogo de resta um, como a gente gosta de fazer. Principalmente quando a gente tá falando de coisa tipo pecado. Às vezes as situações são complexas. A gente vai ter que tomar umas decisões difíceis pra caralho. Nesse caso que você deu, é um exemplo bom. Não é um exemplo realista, né? Mas é um exemplo bom. O cara tem que fazer uma coisa em detrimento de outra, se as duas são pecados. Então vamos considerar que essa mentira do cara é pecado. Mas qual é a alternativa do cara, porra? E aí na ação, ele não tem alternativa. Não tem como alternativa fazer nada. Por que ele não pode fazer nada, Edson? Porque o cara mata ele e acha o judeu igual. É, mas aí entra outra questão. Teve um outro santo, doutor, que eu vi, ele falou assim, se você falar a verdade, você morre, você vira mártir, porque você se sacrificou, né, pela sua intenção, né, de falar a verdade, mesmo que isso levasse à morte de sua e do judeu. Mas nesse caso específico que você está falando, não, isso não se aplica. Porque você está cometendo um pecado muito maior. Que você está cometendo um pecado muito maior. E eu sei que isso não se aplica a entregar judeus em 2026, tá? Pelo menos não por aqui, né? A galera lá em outros lugares do mundo que está chegando lá. Graças a Deus. Mas isso é uma coisa importante, tá? Você nunca não pode, isso não, isso independe. E diferente do que eu falei para Nanas, que às vezes, raramente você pode fazer isso, você nunca pode cometer heroísmo com a pele dos outros. Você nunca pode querer se você não se torna mártir mandando outras pessoas para a morte. Você não se torna mais do mandando as pessoas para a morte. Não nesse sentido que você falou. Você pode ser o chefe de uma cidade, você é o prefeito de uma cidade, e aí vem os muçulmanos e você não, sabe, não se entrega para os muçulmanos. É uma coisa mais viajada assim. Você nunca pode colocar uma pessoa numa situação de merda, numa situação de pecado mortal, numa situação de vida ou morte, porque você vai se tornar mártir por causa daquilo. Você não pode fazer isso. Se, como eu falei, se fosse o caso de você dizer, ficar quieto, e o cara mata você e não acha o judeu, é uma decisão sua. É a sua pele, é a sua alma. Mas se o cara vai, se você não responder nada, você vai morrer e o cara vai matar o judeu do mesmo jeito? Que bem saiu do que você fez, entendeu? De novo, eu sei que você falou a verdade, você não cometeu uma mentira, mas a alternativa era um bem muito maior. Você deixou de fazer um bem maior. E você tem a obrigação de fazer o bem maior sempre que você se dá nessa que você se encontra nessa posição. Você tem a obrigação de fazer o bem maior. Normalmente, graças a Deus, você pode ou fazer um pecado ou não cometer um pecado, ou fazer um bem. E aí é muito fácil. Mas quando é uma situação de fazer um bem maior, um mal maior ou um mal menor, você tem que escolher o mal menor, gente. Você tem que escolher o mal menor. As abstrações, as matemáticas que a gente faz aqui, elas não podem deixar cegar, vocês não podem ficar cegos das coisas e não entender isso. Quando é um mal maior e um mal menor, você tem que escolher o mal menor. Ou o bem maior, né? Dependendo de como você vai enxergar a situação. Fala, Nanas. Eu perguntei lá do exemplo de fazer o mal, não, de fazer o mal com uma boa intenção. Mas existe o fazer o bem com uma má intenção. Tipo, vamos dizer que, sei lá, a pessoa, ela até acredita em Deus, mas ela faz, tipo, tudo, tudo pra virar santo. Santo com S maiúsculo, não com S minúsculo. A pessoa faz tudo, tipo, ela vive a vida pra, sei lá, pra ganhar validação, alguma coisa do tipo. Isso, essa pessoa vai ser salva, digamos assim? É, seja view no Insta, seja qualquer coisa, mas fazer o bem, tipo, dar esmola pra ganhar view, seja viver uma vida de caridade, piedade, etc., mas com uma má intenção, não por simples amor a Deus. Essa pessoa, tipo, vai ser salva? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura se colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, se corta e se lança ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a parte que eu quero dizer. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso que você está dizendo para mim, Nanas, é Valdomiro Santiago. É dia Macedo. Tá? É não muito só no exemplo da caridade, mas até na Igreja Católica, a pessoa faz tudo. A pessoa faz tudo. Mas é de claro. Boa. Vive claro. A vida em volta disso, em torno disso, mas não com puro amor, assim. Sim, essa pessoa está cometendo um bem, que bom que as pessoas que estão perto dela receberam um bem, mas essa pessoa não está colhendo, não está agradando a Deus. Porque você não pode fazer essas coisas com intenção torta. Você não pode fazer uma caridade para querer ganhar vou fazer uma caridade porque minha alma, tô me sentindo muito sujo, vou dar esmola pro mendigo. Meu, porrada. Vai tomar duas porradas, só de raiva. Tem aquela história de Santo Antão, né, que ele tava sendo tentado pelo diabo, e aí vem uma tentação, ele consegue, desvia, aí vem outra, ele resiste. Mulher, era mulher. Vinha mulher e ele se jogou no espinho pra ficar olhando pra mulher, claro. Exato. Aí chega um momento lá que o diabo chega e fala com ele, tá bom, desisto, já sei que contigo não vou conseguir nada, e ele se ajoelha, assim, cai no chão e fala, nossa, finalmente sou santo. Né? E nesse momento ele cai, o diabo comemora porque ele tá com a soberba. Exatamente, realmente. Exatamente. Mas depois ele vira o santo. Então, depois ele vira... Sim, depois ele vira santo e tal, mas assim, presumo que ele se arrependeu desse momento, né, que ele fala isso. Óbvio. E tal. Mas o que você tá dizendo é o motivo pelo qual eu parei de me misturar com rádio e trádio, cara, há muito tempo. Eu me lembro de um grupo que eu tinha, cara, de conhecido assim da internet. E era um pessoal lá que era do Instituto Montfort. E eu me lembro do momento exato. Tinha uma menina do Instituto Montfort, que eu segui ela no Twitter e tal. Ela tava falando as groselhas de mulher, na internet, assim. E ela tava falando mal de outra mulher. E o que ela falou da menina foi: essa menina, ela nem reza antes de comer e quer falar da vida espiritual dos outros. Cara, foi nesse momento que eu desliguei a chave. Fala, cara, olha o nível de picuinha que as pessoas pegam pra julgar quem presta, pra julgar a alma dos outros, cara. Cara, a pessoa tá falando mal dos outros, tá falando que essa pessoa é endemoniada, o caralho, porque ela não reza antes de comer. Pelo amor de Deus, cara. E tipo, mano, se você for ver, a menina só usa vestido, rajadizinha, se confessa todo dia, missa diária, comunhão diária, e é o diabo no corpo da pessoa, mano. Então não dá. Essas coisas, você fazer uma ação boa por um motivo ruim, sorte de quem recebeu a ação, mas você, os seus frutos não vão ser bons. Porque igual disse ali o Piedade, isso não dura, boa ação não vicia. Isso é verdade. E você fazer uma boa ação quando você tem uma má intenção, você não mantém isso. Você não mantém. Só ver padre pedófilo por aí, os caras são pegos. Se padre pedófilo tivesse... sei que é difícil falar isso, tá? Mas se o cara tivesse reta intenção em tudo na vida, e o único problema deles fosse querer comer criança... Mas nunca é assim. O cara é um filho da puta em todas as áreas da vida. Porque é assim que o pecado funciona, o pecado contamina, o pecado que faz metástase. Diga, Luco. Foi o padre Paulo Ricardo falou isso uma vez, do negócio da caridade, porque se na caridade você faz tudo certo, você dá o dinheiro, faz tudo, mas se a sua intenção não é o amor ao próximo pela graça de Deus, não vale de nada, você só está contribuindo pelo... Você não tá, na verdade, você não está contribuindo para nada. Né? Sim, uma das coisas mais idiotas que tem é aquele negócio, não vou dar dinheiro pro mendigo que ele vai comprar cachaça. Meu, que se foda que ele vai comprar cachaça com o seu dinheiro. É pra isso que você tá dando dinheiro, então? Pra você dizer o que... Você também vai comprar cachaça com o seu dinheiro. Mas é lógico. Por que o mendigo é menos capaz de... Menos... Não, como é que é, meu Deus? Menos digno de lazer. Menos digno de encher a cara que você. Exato, obrigado, Nando. Porque ele é menos digno de encher a cara que você. Aí eu não daria dinheiro pro mendigo mesmo, não. Pra comprar jogo, eu não dou dinheiro pro mendigo. Ele vai ficar... Dá dinheiro pra ele e encher a cara. O mendigo vai encher a conta dele da Steam e não vai jogar 90%, mano. Você sabe que ele vai. Não faz conta da Steam pro mendigo. Dá dinheiro pra ele encher a cara. Mas, cara, não dá pra você fazer uma coisa... Uma vez um padre falou pra mim uma coisa que eu meio que entendo que você... Que é uma via de regra meio complicada, mas eu acho que é um bom exemplo, tá? Quando você passa pelo mendigo e você... E ele te pede o dinheiro, ele chega e te aborda, tá todo nojento no chão, te estende a mão, e você imediatamente, no instinto, você fala, não tenho nada, tchau, obrigado. E você tem, você podia dar. Você dá dois passos, você se sente culpado, você se sente amargurado dentro de você. Se você volta só pra dar um mendigo porque você está culpado do que você fez, não adiantou. Você pode, sim, voltar e dar o dinheiro pro mendigo. Se você não tem nada e você pede esmola pra ele. Parceria. É parceria. Você está fazendo amizade, você está aumentando seu círculo social. Porque faltou a boa intenção, exatamente, Luca. Você não está fazendo isso do bem do seu coração. O mendigo não vai morrer de fome porque você deixou de dar um real pra ele. Vamos ser sinceros. Então, cara, continua o seu caminho. Melhora, ora mais, reza. Você pode confessar e tal. Mas não vai mais fazer diferença se você volta e dá o dinheiro pro mendigo por vergonha própria, você entende? Não faz, cara. Eu achei lindo de ver uma vez que eu tava saindo da igreja e tinha uma senhorinha lá saindo também. E ela virou, assim, pra uma moça lá que tava pedindo dinheiro. E, assim, não bastava ela falar assim, ah, não tenho, desculpa, e seguir a vida. Ela virou pra moça pedindo dinheiro e ela falou, por que que você não arranja um trabalho? Pega essas esmolas aí e, sei lá, compra um chiclete, vai vender. Foi da lição de moral na mendiga. Saindo da igreja. Não é bom dessa apanhar, mano? Não tinha que ser legal uma pessoa dessa tomar um cacete? Não, sério, eu quase fui dar bronca nela. Pera, alguém levantou a mão, o Churras, diga, Churras, porque senão eu me perco nas mãozinhas. Churras, Churros, você vai tomar no seu cu. Ed, quem foi o filho que estava mais certo, aquele que para aquele jogo mais fez, ou aquele que disse que não faria mais fez? Cara, não estou me lembrando. Ah, não, você tá no ônibus, né? Deixa eu pesquisar aqui, já vou... Alô. Vou ver qual é a parte. Aí, desmutei. Essa questão da esmola. Cara, eu acho que eu nunca me senti bem dando esmola, cara. Isso é indício de que eu tô fazendo alguma cagada? Por que que você não se sente bem dando esmola? Não sei, cara. Eu sempre tenho a impressão que eu fui passado pra trás. O cara vem. Ele vem sempre mancando, tá tudo doendo, tá tudo difícil. Aí eu dou esmola pro cara, o cara vai embora. Eu nunca me sinto, caramba, fiz o bem. Ah, tudo bem, mas. Que diferença. Mas a minha pergunta é: que diferença faz se ele tá mentindo ou não? Não sei, pra Deus é a mesma coisa, mas eu não. Não, pra você. Pra você. É uma pergunta séria. É. Se ele tá precisando mesmo ou não? É. Na real, não faria diferença. Se ele precisar pedir ajuda, eu podia ajudar, eu ajudei. Então, esse é o problema com você não gostar de dar esmola. Você não é obrigado a gostar de nada na vida, pelo amor de Deus. O problema é, então, é que você está se colocando numa situação de julgar o cara. Esse é o problema. Porque depois que o dinheiro sai do seu bolso, esse é o meu ponto, daquele, ah, o cara vai tomar cachaça, não sei o quê. Não faz, o dinheiro já saiu do seu bolso. Se você deu de coração pro cara, o cara pediu uma ajuda, eu quero ajudar ele. Quero ajudar o cara. Tá. Ah, mas eu quero ajudar o cara e o cara tá me enganando. E eu tô me sentindo idiota por causa disso. Então você não tá com boa intenção com o cara. O problema é você não estar com boa intenção. De novo, não é pecado você não gostar de dar esmola. Mas você tem que entender por quê. Porque dar esmola é um ato tão simples, é o ato primário que Deus usa como ato de caridade. Por quê? Cara, porque é o ato mais simples que você pode fazer. Você está dando o que é seu para os outros. Opa, pum. Sem pedir nada em troca. Esse é o ato mais simples que você pode fazer. Isso e rezar pelos outros. Eu não vou rezar por aquela mulher, porque aquela mulher é uma piranha. Ela se converteu ontem e eu não acredito na conversão dela, porque até ontem ela era puta. Mano, por que você não quer rezar pela mulher? Você vai cair seu dedo? Você vai ser menos cristão se você rezar pela mulher? Mesmo que ela esteja te enganando? Aí é problema dela com Deus, mano. É problema do mendigo com Deus. Se ele tá mancando o falso, sabe? Então, é um problema de orgulho. Não é um problema de... Não, o seu problema, o seu específico, tá? O seu problema com a esmola é um problema de orgulho. O cara tá querendo me enganar. Então você não tá querendo ajudar o cara de bom grado. Novamente, você não é obrigado a gostar de dar esmola. Mas você tem que entender o porquê. É igual você não querer rezar por alguém. Você não é obrigado a gostar de querer rezar por puta na internet. A mulher até ontem tava cheia de OnlyFans. Aquela mulher lá que falou que deu pra 1.200 caras num dia só, ela se converteu. Diz ela que se converteu. Se batizou e caralho. Por que você não vai rezar por ela? Porque é uma puta, uma vagabunda, ela tá mentindo. Por que vocês não rezaram pela Uraki quando ela virou pastora? Quantos de vocês estavam rezando pela Andressa Uraki quando ela se converteu? Por que não tava rezando pela Andressa Uraki? Você entende? A gente tem que entender o porquê que a gente não faz as coisas. Vocês não são obrigados a gostar de nada. Eu rezei oração imprecatória. Eu rezo todo dia, cara, por metade da diretoria. Oração imprecatória. Então, a minha questão aqui, essa parada de esmola e tal, o que o pessoal comenta é uma coisa que deveria ser... Sei lá, você deveria... É uma coisa que deveria te libertar, não sei explicar direito. É uma coisa que deveria ser natural e... deveria gostar de fazer, talvez. Cara, não existe... Essa questão. Churras. Tá, então o que você tá me perguntando é mais importante. Não existe fazer o bem naturalmente. Nós somos inclinados a sermos egoístas. O natural é farinha pouca, meu pirão primeiro. O natural é que se você... Eu acho que você está me enganando, pau na tua bunda. Ser bom é um esforço pra gente. Nós temos de nos tornar santos como nosso Pai no céu é santo. O natural é nós agirmos como animais. Então, por isso que eu tô falando, você não é obrigado a gostar de dar esmola. Eu tô falando muito sério. Isso que você disse, tem que ser libertador, porque dar esmola é um dos atos supremos de caridade, porque você está dando uma coisa sem esperar nada em troca. Você está dando para quem não pode te dar nada. Mas não é natural a gente fazer isso. Não é natural a gente querer ajudar fudido. Você entende? É por isso que eu estou falando, pensa, por que que você não gosta disso? Por que que você não quer? Porque isso é um ato que a gente tem que fazer consciente. O nosso ato inconsciente é o mendigo chegar perto e a gente dá uma bica no mendigo. O cara sujo, todo leproso, ele chega, estende a mão pra gente, cai fora, meu. Se liga. Isso é o nosso natural. E a gente não pode ser assim. Então o que você sente é natural. Mas você não quer ser natural. Você quer ser sobrenatural. Você quer ser melhor. Você quer ser santo. É por isso que eu falei, pensa. Por que você não gosta? Reflete. Eu não tô falando pra você pensar aqui agora, pra você responder pra nós. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Dar esmola, orar pelos outros, fazer um ato de caridade. Tudo isso é um... Cara, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Diga, sommelier, você levantou a mão? Eu tô envolvido num contexto em que eu atendendo o público diversas vezes durante o dia entra um mendigo, enche o saco de todo mundo da loja pedindo alguma coisa E ele vem pra mim e pede. Se eu ajudar ele uma vez, ele vai vir todos os dias. E se ele vier todos os dias, eu vou tomar esporro do gerente porque eu ajudei ele uma vez. Como que eu fico diante dessa situação? O que você precisa desse emprego? Preciso, muito. As outras pessoas que estão em volta de você trabalhando precisam desse emprego? Sim. Então, se você não meter bala no mendigo, cara, você enxota ele, expulsa ele. Porque você precisa desse emprego, cara. De novo, o meu ponto é, você não ajudar esse mendigo não vai fazer ele passar fome, cara. Não é porque você não vai ajudar o cara que o mendigo vai amanhã, amanhã vai aparecer no jornal. Nossa, sommelier de trapezinha fazendo jornal nacional. Sommelier de trapezinha mata mendigo de fome. Não. Mas você perdeu o seu emprego, ou as outras pessoas em volta perderam o emprego, deixarem de fazer o trabalho por causa do cara, tem uma consequência muito, muito pesada na vida de vocês. Então, qual é o mal menor? Eu, show. Não, não dá, aqui não dá. Dá licença, paciência, tchau. Tudo vai depender de como você fazer também. Você não pode dar se fuder, bota fogo no cara. Botar fogo, não sei porque botar fogo em mendigo é o padrão de quem odeia mendigo. Mas enfim. Fala pro cara, não dá, aqui não dá. Tchau, paciência. Porque você precisa desse emprego mais que o cara precisa da sua esmola, da esmola de quem tá lá dentro. Isso é simples. O que eu queria falar pro Churras. Churras. Estou pulando aqui da nossa aula, tá? Vocês fizeram um monte de perguntas. Eu nem cheguei a falar do inferno e a gente já está quase uma hora e meia aqui de aula. Tá? Então, depois na próxima aula eu falo da outra metade das quatro últimas coisas. Porque a aula, para quem chegou depois, a aula de hoje era para ser as quatro últimas coisas. Morte, julgamento, céu e inferno. Eu falei pouco, estava falando sobre julgamento e o pessoal, todo mundo tinha dúvida. As dúvidas de vocês são legítimas, vocês não estavam enchendo o saco não, tá? Dex, eu estou fazendo as aulas no Bunker Games, porque eu queria que você me desse, sei lá como é que faz, lá no do Bunker, pra eu fazer aqueles stages, sabe? Que eu falo e as pessoas são multadas por padrão. Mas eu esqueço de falar também, eu esqueço. Mas é por isso que eu estou dando aula no Bunker Games. Quem tá dando catequese no Bunker Games? Por causa disso. O mais escondido possível dos caras. Churras. A Igreja Católica, ela tem obras de misericórdia. Tá? São 7 obras de misericórdia corporais, 7 obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia corporais, que todo católico é obrigado a fazer. Quando eu digo obrigado, é quando ele se encontra nessa situação, ele tem que fazer. Tá? As corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, enterrar os mortos. As obras de misericórdia espirituais são ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir quem erra, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Tudo isso que eu te falei é difícil pra caralho. Qual foi a última vez que você visitou um doente no hospital? Não precisa me responder. Essa é uma situação meio pessoal. Mas sabe, muitas vezes a gente conhece gente que está no hospital, ou um amigo nosso tem que estar com câncer, e a gente não vai, cara, visitar o cara. A gente não vai, aí eu não gosto de hospital. O hospital me dá tem muito doente no hospital. Claro que tem, filho da puta. Eu detesto quem fala isso, mano. O hospital é um lugar que me lembra doente. Lógico, seu viado. Mas tem que ir, cara. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Isso aqui é um pecado muito, muito simples, cara. Mano, passa um lixeiro na tua porta, o cara te pede uma garrafa d'água e você diz que não dá, mano, pra dar pro cara. Pô, quantas vezes eu vi isso? Eu sempre morei em casa. Acho que um pouquíssimo tempo na minha vida eu morei em apartamento, mano. Coisa mais comum do mundo. Os arrombados, o lixeiro trabalhando de sol a sol, os caras pedem uma garrafa d'água, os caras não dão, mano. Você acha que Deus se agrada de você negar água pra alguém, mano? De passar um cara e pedir um saco de arroz que a filha dele tá com fome. E você tem, claro, vai fazer falta pra você, é outra história, mas sabe? As obras corporais, as obras espirituais, ensinar quem não sabe, corrigir quem tá cometendo um erro, consolar os tristes. Pô, consolar gente triste é difícil pra caralho. É desconfortável. Corrigir uma pessoa que tá fazendo merda é difícil pra caralho. Ainda mais quando é amigo nosso, conhecido nosso. Nada disso é natural. A gente tem que fazer as coisas. A gente tem que fazer as coisas apesar da gente. Eu fiz o mesmo movimento do sabor energético falando agora. A gente tem que fazer as coisas apesar da gente. Não é, nada disso é natural, Chuas. Eu estou insistindo nesse ponto para que você não se sinta mal. Por favor. Por favor. Não se sinta mal de você não gostar de dar esmola. Esse é o seu estado padrão. Você tem que refletir, você tem que pensar por que você não gosta de dar esmola. Isso é uma coisa tão simples. Um bem tão simples que você pode fazer na vida da pessoa. Isso serve para todo mundo, todos os outros. Não só. Não estou passando pito em você, professor que está tirando com o aluno. Isso serve para todo mundo, para tudo isso que eu falei. Para todos os atos de misericórdia corporal e espiritual. Todos. Todos eles. Vou até colar aqui para vocês poderem se culpar sozinho aí no caso de vocês, tá? De enterrar os mortos para cima são corporais, de ensinar os ignorantes para baixo são espirituais. Isso é o que você tem que fazer. Se você não consegue, você tem que refletir, você tem que chegar num sentido, num momento em que você consiga fazer isso. Em que seja natural para você, ou então que seja comum para você, que você se sinta capaz de perdoar a injúria de alguém. Que você se sinta capaz de sofrer com paciência quando o outro é um filho da puta, quando o outro é um idiota. Que você seja capaz de tirar uma blusa do seu corpo para dar para uma pessoa que não tem uma blusa. Esse é o nosso padrão. O padre Paulo Ricardo falava um negócio muito bonito, cara. Que os 10 mandamentos, eles são o mínimo. Pensa, Deus é tão bom com a gente que Deus falou, ó, se você não fizer nenhuma dessas merdas, eu já te aceito, cara. Mas é só, veja, os 10 mandamentos são coisas negativas. É só você não ser um filho da puta que eu já gosto de você. Mas isso não te torna, sabe, uma pessoa boa. Porque aí você tem que fazer coisas positivas, você tem que botar amor no mundo, você tem que agir. Os 10 mandamentos são negativos, é só você não ser arrombado. O que que são os positivos? São as obras de misericórdia. É ajudar, é instruir, é alimentar, é dar esmola. Então esses são os atos positivos que a gente tem que tentar fazer no mundo. Os negativos são o que a gente não pode fazer, que é os 10 mandamentos. Cara, Deus é tão bom que fala, mas é só você não ser filho da puta que tá, você pode vir morar comigo. Se você não comer a mulher do outro, não matar e não roubar ninguém, vem, mora comigo, vai. Pelo menos isso, faz pelo menos isso aqui, mano, pra você vir ficar do meu lado. Pelo amor de Deus. E os caras não conseguem. Mais alguma dúvida? Já tá indo uma hora e meia, agora já desisti do rumo da aula já. Ô Chip, no caso de a pessoa bate na sua porta e... Ah, é o caso da viúva lá do Elias. Ela tinha só um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ela não ter dado para Elias seria algo mais seguro de se fazer e ela ter dado foi tipo, um ato de virtude, assim, grande. O que você acha? Cara, eu não acho nada. O que Jesus acha? Da mulher que deu... Do cara que deu a esmola com um monte de coisa e da mulher que deu a única moeda que ela tinha. Mas assim, caso, você, né? Tem filho pra... E você... você, assim, você tem os seus filhos pra cuidar, que era o caso da viúva, né? Ela tinha, acho que os filhos dela. E do mesmo assim, ela deu... Ela deu pro profeta. Claro, ato de novo, ato heróico. É porque ela fez de caso pensado. Não, eu não, de novo, não sou parceiro, não sou íntimo, não tenho o zap da viúva que ajudou Elias, tá? Mas ela não deve ter feito isso em detrimento dos filhos dela passar fome. Eles podem ter passado uma necessidade um pouco maior, tá? Talvez naquele dia eles não jantaram, etc, tal. Mas se ela faz, muito bom pra ela, muito bom pra ela. Se ela não faz, porque ela tem que dar de comer os filhos dela, tudo bem também. É mesmo, igual aquele caso que eu tava falando da Nans. Nesse caso, ela não tinha uma escolha errada pra fazer. Ela não vai, se ela não ajuda Elias, é por um bom motivo. Se ela ajuda, é um ótimo. Ela tá sacrificando na carne, cara, pra ajudar o profeta. Oh. Mas raro assim, tá? Raro a gente ter um caso fácil assim de... Oh. Mas alguém levantou a mão aí, porque eu falei um bocado aqui. E eu não vi. Eu vi agora o Pablo. Se quiser fazer no servidor da ABL, Pablo, já falei, não vou obrigar ninguém a entrar na ABL pra fazer um negócio desse, tá? Aí quem estaria cometendo o pecado sou eu. Colocando as pessoas em situação de estar próximo da ABL. Mancada minha com as pessoas. Mesma situação do carnaval, mesma coisa. Não vou fazer isso com os outros. Tá, ó. Mesma coisa que eu falei na aula passada, mas agora tem mais gente. E tem gente mais. E tem mais vagabundo aqui. Tipo o Dex. Não estava na outra aula. Vocês não são obrigados a ler nada. Sempre que eu falo um livro, uma coisa aqui, você não é obrigado a ler nada para ser católico. Tá? Mas assim, ah, não, eu tenho que saber a obra, aquele negócio dos santos, não sei o que. Você não tem. Você não tem. O que você tem que ter, e você é obrigado a ler todo dia, mano, é a Bíblia. Eu falei isso na outra aula, e eu não sei qual de vocês leu alguma coisa que seja naquela semana pra cá. Mano, pelo amor de Deus, nem que seja no celular, baixa o aplicativo da Bíblia no celular, lê. Puta, e a Bíblia ainda é tão fácil, ela é dividida, bem bonitinho, as frasezinhas bem curtinhas, mano, as divisões da Bíblia. Porra, faz de ler cinco versículos num dia, daqui ali, fechou um raciocínio, você para de ler. Mas lê alguma coisa da Bíblia. Você tem que ler. Porque senão, o que eu estou explicando aqui vai fazer pouco sentido para vocês. A Bíblia, ela é um livro inesgotável, não só porque ela é a palavra de Deus, mas porque quem escreveu a Bíblia, os caras eram muito, muito foda. Os caras eram muito espertos. Os caras eram muito da hora. Tá? Então, cada parábola de Cristo... A gente pode explicar, mano, de 10, 20 vezes de diferença. A parábola do filho pródigo, dá pra... Inclusive, existiram pessoas que nasceram e morreram falando só sobre aquilo de 25 mil maneiras, ângulos diferentes, e a história não se esgota. Então, lê pelo menos um pouquinho da Bíblia. É legal de ler, é da hora, começa pelo Novo Testamento. Lê um pouco, lê os Atos, depois, sei lá, lê a carta de Paulo, escolhe uma coisa do Velho Testamento para ler, começa por Gênesis, que todo mundo já sabe mais ou menos culturalmente o padrão e tal. Mas, mano, lê alguma coisa do Novo Testamento e, sei lá, de mais alguma partezinha ali. Lê. E aí você não precisa ler as quatro últimas coisas igual recomendei hoje aqui. Mas, porra, lê o Evangelho de Lucas, pelo menos. Porque aí toda aula vai fazer mais sentido. Como eu falei hoje da árvore que dá bons frutos. Como eu falei do outro. Da mulher que dá só uma... Da última moeda que ela tem. A gente tem que saber essas coisas de cabeça, tá? Assim, ó. Porque senão vai... Eu tenho que dar uma aula de ler a Bíblia e outra aula de explicar as coisas. Vai ficar difícil. É só isso que eu peço pra vocês. É a única lição de casa que vocês têm. E... Vai ser duas hoje, agora que eu me lembrei. Vai ser duas. E a outra lição de casa que vocês têm é ler as obras de misericórdia ali. Hoje, anota aí, salva naquele negócio do Telegram que tem, que é um chat próprio. Se você tem no Zap, se você é pobre, usa Zap, bota no Zap. E antes de dormir, lê e pensa, mano, qual desses aqui que é mais difícil pra fazer? Um que eu não cobro de ninguém é visitar os presos. Eu acho que eu não conheço nenhum preso. Ninguém tá preso pra lá visitar. Não vou visitar o Bolsonaro na Papuda. Então eu não conheço ninguém preso que eu eu vou lá visitar. Se você conhece alguém que foi preso, e era, tipo, alguma pessoa que você conhecia, o cara foi preso e tal, etc. É bom que você vá visitar essas pessoas. Não porque visitar preso, Deus se agrada que vai visitar preso. Porque Deus se agrada que você ajude uma pessoa que não tem ninguém quem a ajude. O negócio do preso é que o cara está numa situação de merda e você vai lá levar um pouco de alento para essa pessoa. Esse é o visitar o preso. Isso é visitar os doentes. Mano, visitar velho no asilo. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Sabe por que é perfeito, Dex? Porque, cara, é uma situação desconfortável. Ninguém gosta de estar perto de velho, mano. Orfanato menos, tá? Menos que velho. Por quê? Porque velho ainda tem aquele negócio de que você sabe que amanhã é você ali. Asilo e manicômio. Não tem mais manicômio, né? O desconforto da sociedade com velho e com louco é que todo mundo sabe. Daqui a pouco sou eu ali. Se ir na casa da avó da ex... Ah, da avó da ex. Achei que era ir na casa da ex. Eu ia falar. Se for assim, o Takaro já é santo em vida. Na casa... pode, claro que pode. Mas, cara, se você pode fazer... ir no orfanato... Meu, em São Paulo, onde eu morava, perto da casa da minha mãe, tinha um asilo lá perto. Mano, várias vezes eu fui lá. Várias vezes. Quem cuidava do asilo, inclusive, eram umas monjas que tinham por ali. Cara, várias vezes eu fui lá. E assim, mano, uma veiarada que ninguém visita. Ninguém visita velho que tá. O velho que tá no asilo foi porque ele foi largado lá. 9 de 10. Então, mano, vai lá, fala com os velhos, mano. Faz um agrado, fala que a velha é bonita. Fala pro cara, ó, na sua época você devia ser maior, sabe, você fazer o maior sucesso e tal. Agrada, sabe, faz um... Não, tô falando pra vocês elogiar a velha no sentido que o Dex elogia. Mano, chega pra velha, nossa, como a senhora tá linda, qual é o nome da senhora e tal. As velhas, você fica feliz, mano. Qual a última vez que uma velha daquela resolveu um elogio, cara? Faz um elogio pro velho também, falou, você tá forte aí, hein, tá inteiro. Tá... Elas gostam. Orfanato é... Orfanato, de novo, eu não sei orfanato que você pode sair visitando assim. Espero que não seja fácil ter acesso a criança vulnerável assim, desse jeito. Mas às vezes se você tá numa paróquia, num negócio, você consegue organizar com mais facilidade. E tal, mas aí é um pouco mais de mão. Mas sabe, eu não tô falando pra vocês... visitar. Quem se machucou aí, gente? É, o Churras deu um grito, deu um ai? Pô, perdão. Meu cachorro me mordeu. achei que tava mutado. Uma mordida de graça. Bem feito, bem feito. Boa. Morde esse vagabundo aí porque ele não dá esmola. Rebenta. Acho que ele tá com fome. Não, Fê, era isso que eu tava falando. Eu não tô falando pra vocês fazer nada disso. Mas pensa por que que você não tá fazendo isso. Por que é que é tão desconfortável eu estar perto de velho? O que eu quero que vocês façam, lendo esses negócios, vocês pensam, mas por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu não consigo dar uma esmola? Por que que eu me sinto tão desconfortável perto de um velho? Por que que eu me sinto tão ruim no hospital? É só pra vocês começarem. A gente, eu também, né? Mas eu já tenho um pouco mais de costume de fazer esse tipo de reflexão. Fazer esse tipo de reflexão do porquê que a gente tem essa barreira tão grande. Por que que é ruim? Por que que eu me sinto mal de dar esmola? É por orgulho? É porque eu sou pobre? Eu sou tão pobre quanto o cara? Eu sinto que se eu der um real pro cara, vai me faltar no fim do mês? Justo também você achar um negócio desse assim. Por que eu não gosto de visitar doente? Ah, eu não gosto do doente porque ele tá tossindo molhado. Não, sabe? Ou eu não gosto do doente porque minha avó era doente e eu me sinto mal estando perto dos doentes. Umas coisas assim, você entendeu? Exatamente, o Piedade resumiu ali. Isso também é feio, Fê. Se você faz você sozinho, de novo, escolha sua. Perfeito. Mas se os seus filhos estão comendo pão com bosta e você tá dando filé mignon de esmola, isso é feio. Então a gente tem, pra gente não cair nesse erro de sistematização da vida, de achar que pecado e situação de pecado e tudo isso é preto no branco, a gente tem que refletir. Cara, Cartas de um Diabo Sob Aprendiz é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Sobre essas coisas, assim. Então, só o que eu peço pra vocês é ler um pouco mais a Bíblia e reflita sobre as obras de misericórdia. E pensa, qual é a mais difícil pra mim? E aí pensa, vai tentando destrinchar o motivo pelo qual aquilo é difícil. Porque aí na próxima aula, eu vou tentar terminar para falar sobre o final do julgamento, o céu e o inferno. E eu quero que vocês tentem entender por que que o julgamento que a gente vai passar é tão... A gente tem que ter um terror tão grande do julgamento final. O julgamento pessoal, o julgamento particular e o julgamento final, a gente tem que ter... A gente tem que estar morto de medo do que vai acontecer com a gente. Não só que Deus vai passar tudo o que a gente fez, todas as punhetas que vocês já bateram, todos os mendigos que vocês já chutaram, toda vez que vocês já falaram mal de pai e mãe, que vocês fizeram merda, ele vai passar no telão para Nossa Senhora e os santos e os anjos assistirem, no particular. No final vai ser para todo mundo ver. Todo mundo vê. Não só isso, como só tem duas opções. Ou o seu nome vai estar no livro da vida e você vai pra perto de Deus, ou você vai pro inferno. Só tem essas duas opções. Então, quanto mais a gente entender por que que a gente não é boa pessoa, e nós não somos boas pessoas, ou então, pelo menos, eu posso falar por mim. Agora foi mancado, tá? Porque que eu não sou boa pessoa, que eu não tenho como dizer que o Dex e a Nanas, que são as duas pessoas que eu conheço mais, não são boas pessoas. Eu não sei dizer um defeito dos dois, além do Dex ser judeu, que não é culpa dele. Então, se eu não reflito por que eu não sou boa pessoa, a gente vai ficar louco. Porque chega no fim da vida, a gente não vai entender por que a gente não evoluiu. E isso é a merda. Então, por favor, a única lição de casa de vocês é essa. Ler um pouco mais da Bíblia e refletir sobre as suas travas nas obras de misericórdia. Cara, se achar boa pessoa é batata, tá? De novo, tá na Bíblia. Nossa, que bom que eu não sou como aquele fulano. Que bom que eu não sou como aquele arrombado. A pessoa que passa a vida achando que ela é boa é insuportável, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Imagina você ser amigo de uma pessoa que não se autodeprecia. Você vai falar o que com essa pessoa? Você vai ficar concordando isso mesmo? Nossa, como você é esperto. Nossa, como você é linda. Vai tomar no cu. Não tem nem jeito de conversar com a pessoa. Imagina, como é que você vai fazer amizade com a pessoa sem xingar ela? Nem tem como. Essas reflexões, cara, que eu falo, de novo, porque o nosso objetivo na catequese é pensar. A gente vai pro céu, a gente vai pro inferno. A gente vai morrer, paciência. Todo mundo vai ser julgado. Ou a gente vai pro céu, a gente vai pro inferno. O objetivo da catequese é pensar sobre isso. Mas, mano, quando a gente reflete esses negócios, por que que eu não dou esmola? Por que que eu não ajudo mais aqui e ali? Por que que eu não faço caridade? Por que que eu não ajudo quem não sabe? Esse tipo de coisa. Cara, isso ajuda em todos os lados da vida. Aquela coisinha que a gente tinha de adolescente, de pré-adolescente, sabe? De ter amigo que é filho da puta, amigo que fica perto da gente, que quer ficar tirando a gente pra idiota, essas coisas. Cara, isso é porque a gente não sabe nada da vida, mano. Se você é adulto, funcional, e você tem amiguinho que te tira pra idiota, que te desmerece, te coloca pra baixo, é culpa sua. Hoje em dia é culpa sua. Que você não enfia a porrada, não mete a mão nessa pessoa. Pelo amor de Deus. Ter amizade com gente desagradável é culpa sua, porra. Renoia, imagina assistir o auto da Compadecida e não entregar tudo que você tem na mão, qualquer coisa que você tá comendo na rua, qualquer dinheiro que você tem no bolso, pra mendigo, mano. O auto da Compadecida é, mano, se um dia eu for passar algum filme aqui no KT Bunker, igual eu fiz da outra vez, eu passei silêncio com os caras. Cara, o próximo filme que eu vou passar aqui vai ser o auto da Compadecida. Vai ser. Todos os três atos do auto da Compadecida, cada um deles é uma catequese, mano. Cada um deles é uma catequese. O Ariano Suassuna é foda. Ele era, né? Deus o tenha. O Ariano Suassuna era foda. Ô, Fernanda, Nossa Senhora é tanto nossa mamãe e advogada, tava falando isso com minha esposa, que o Baitolagens, eu fui percebendo nas conversas com ele. O Baitolagens é um cara muito inteligente, ele tem vergonha de perguntar as coisas e tal. Mas eu entendi o plano de Deus pro Baitolagens, que foi, cara, dar uma mãe pro Baitolagens. Quando ele percebeu que Nossa Senhora é nossa mãe, que ela abraça a gente, que ela protege a gente, mano, ele se derreteu inteiro. Ele se abriu igual uma flor. Muito, muito bonitinho. Esse aspecto de Nossa Senhora ser nossa mãe é um dos mais importantes. É um dos mais importantes. Quem é que não quer duas mães, mano? É que eu não quero, se eu pudesse ter 10 mães. Várias, minha esposa tem um monte de... É que homem tem coisa que é diferente, né? Mas, cara, minha esposa tem um monte de santa que ela admira. É um monte de mãe pra ela. Que bom. Da hora. Você falou de Santa Giana, a gente tem poucas estatuazinhas de santos aqui em casa, tá? Poucas esculturas. Uma delas é de Santa Giana. Que Michele tem. Tá bem ali na sala. Ela com um bebezinho no bracinho dela, assim, bem no alto. Bom daquele bebê cair assim, do ombro dela. Cara, quem é que não quer ter, mano? Mais uma mãe, mais uma pessoa pra te guiar, pra te confortar. Eu achei muito bonitinho o cara do Baitolagens. Quando eu senti que ele pegou a Glória de Maria, eu falei, tá, ó, tem esse aspecto aqui, que Nossa Senhora é mãe, ela também é rainha, não sei o quê. Coitado, eu achei muito bonitinho quando ele foi falando. Lindo, Baitolagens, você é lindo. Quando a gente for falar de devoção específica, porque tem umas pessoas que a gente precisa também explicar esse tipo de coisa, pra gente agir mais natural, né? Eu vou perguntar pra quem tem devoção específica como que teve. Eu sempre acho da hora. A minha é com São Bento. A minha eu já contei um monte de lugar já. A minha é com São Bento. Mas sempre tem umas coisas muito específicazinhas, assim, eu acho muito bonitinha. Pode, meu, só longe. Eu tô só batendo papo com vocês aqui, não tô ensinando mais nada. Você pode contar a sua devoção a São Bento, que eu nunca ouvi essa história. Cara, eu... Quando eu era moleque, eu comecei a aprender sobre a fé no Mosteiro de São Bento, São Paulo. E a vida de São Bento, ele só queria ficar quieto no canto dele. São Bento, ele sempre foi um moleque muito, muito esperto, ele sempre foi muito... muito apegado com Deus. E ele sempre foi um cara... Sim, é possível sim, Churras. Ele sempre foi um cara que ele queria, mano, rezar em paz. Então, ele saiu da casa dos pais dele e foi pro meio do mato. Ele foi rezar no meio do mato. Arrumou uma caverna lá e foi rezar na caverna. Porque ele também sabia da história de Santo Antão, dos primeiros eremitas. E aí os caras ficaram sabendo, e ele era um cara muito bom, ele era um cara muito santo, e o pessoal começou a se juntar em volta dele. E aí o pessoal começou a fazer comunidade em volta de São Bento. E ele falou, tá bom, gente, ó, vou organizar essa comunidade. Ele fundou uma comunidade, deixou a comunidade lá, e falou, legal, vocês estão organizados? Foi embora. E aí quando ele foi embora, o pessoal se juntou em volta dele de novo. Ele falou, tá bom, então tá bom. Já entendi o que é que Deus quer de mim, e ficou aqui no canto dele. Ele falou, tá bom. Fazer o quê? Vou ficar aqui. E aí, cara, quando ele tava lá dentro, sempre que ele queria um espaço pra ele, Deus trazia uma tentação muito grande. Então, São Bento tem um cálice, que é símbolo dele. E um pão. A vez que ele ia beber o cálice, estava envenenado, ele rezou em cima do cálice antes de beber, e o cálice quebrou para ele não beber. Sabe? A vez que ele foi conhecer, que ele foi conversar com a irmã dele, só viu a irmã dele uma vez por ano, que é Santa Escolástica. Ele foi falar com a irmã dele, e a irmã dele pediu, não vai embora. Ah, estava tão boa a conversa. Ele falou, não, a gente não pode dormir no mesmo ambiente nós dois. É proibido pela nossa ordem e tal. A arma dele também era beneditina, né? Não chamava beneditina na época, mas enfim. Era da mesma ordem. E aí ela pegou e rezou pra Deus pra que ele não pudesse, pra ele ficar mais tempo, porque ela sentia que ela ia morrer. Ela tava doente. E aí caiu uma chuva, um temporal, e ele não conseguiu ir embora. E aí São Bento rezou pela irmã dele, e a irmã dele morreu no outro dia em paz, tal, etc. A vida de São Bento é uma vida assim, que você não quer fazer uma coisa e Deus vai te mostrando, ó, você é um cara que, ó, eu preciso de você aqui. Eu sei que você quer ficar no seu canto, eu sei que você quer fazer outra coisa da vida, ó, mas faz isso aqui só pra mim. Me ajuda só nisso aqui rapidinho, tá? E São Bento foi ouvindo a Deus em detrimento do que ele ouve. Eu admiro muito isso e, cara, eu sou formado em Direito, eu nunca tirei o AB, porque eu senti que Deus queria outra coisa de mim. Aí eu já mudei de profissão umas 2, 3, 4 vezes, e cada vez foi pra melhor, porque eu sentia que, tipo, não é isso que Deus quer pra mim, eu não tô mais fazendo nenhum bem aqui, e eu rezo pra Deus, Deus, sabe, se eu não tô fazendo nenhum bem aqui, me arruma um outro lugar, pode ser, sabe, posso até ganhar menos, mas que eu não me sinta mal fazendo o que eu tô fazendo, e sabe, 2 semanas depois, 1 mês depois, aparece uma nova oportunidade num lugar melhor, ganhando mais para fazer uma coisa, para fazer um bem. Então, a minha vida é basicamente assim, eu já desisti de saber o que eu vou fazer da vida. Ai, Chico, o que você quer fazer da vida? Mano, eu quero fazer o que Deus quiser para mim, cuidar do meu filho, da minha família, é isso. Foi o que São Bento fez. Ele queria ficar quieto na dele. Igual São Gregório, que é o nome do meu filho, Gregório. São Gregório Magno, ele teve de ir ser buscado no mosteiro beneditino, e todas as cartas de São Gregório Magno, que ele escrevia para os outros, ele dizia, eu não quero ser papa, eu quero estar no mosteiro rezando, mas é isso que a igreja precisa que eu faça, é isso que Deus precisa de mim, então tá bom, vou cuidar. Sabe, a minha vida é igual a São Bento. O que eu quero? O que vai ser da minha vida? O que Deus quiser. Se amanhã Deus quiser que eu vá ser açougueiro no mercado, porque é isso que vai pagar minhas contas, e é isso que, sabe, o lugar onde eu tô trabalhando hoje, amanhã o cara começa a querer, o meu chefe começa a pedir que eu faça filha da putagem com alguém, mano, eu vou me demitir, vou arrumar outra coisa. E Deus vai cuidar de mim. Eu me inspiro em São Bento. Como que escolhe uma devoção? Ou às vezes a gente é escolhido? Como funciona isso? Cara, é assim. Normalmente, e esse é o que a gente vai falar mais sobre, eu vou explicar sobre devoção e tal. Mas, cara, normalmente você vê uma história e você se identifica. Não raro você lê uma história de um santo, uma aparição, ou mesmo, sabe, pode ser Nossa Senhora, pode ser, como ele falou, o Churras falou, o Espírito Santo. Cara, você sente uma conexão com aquela história. E aí, a devoção é isso, nada mais é do que você querer. É uma amizade especial que você tem com o santo. E, cara, tem muitos santos. Eu gosto de todos. Eu tinha uma loja de camiseta que era pra tentar falar, sabe, espalhar o máximo de devoção possível sobre o máximo de santo possível. A minha oração favorita é a ladainha de todos os santos. Mas. Ô, Luco, depois eu tenho que falar uma coisa sobre a cor. Tá? Eu descobri dia desse. Cara, a minha devoção favorita, minha oração favorita é a ladainha de todos os santos. Então eu gosto de todos os santos. Os caras são da hora, eu adoro ler sobre os santos. Mas é impossível que quando você leia uma coisa, você fica sabendo de uma história ou outra, que você não se apegue, cara, com um cara diferente ou outro. Mano, junto ali com São Bento, meu santo favorito é São Paulo. Por motivos muito parecidos. São Paulo era um cara que ele tinha tudo na vida, ele era, mano, ele era o superstar, mano. Ele era o, cara, ele era o PewDiePie, o Mr. Beast dos judeus na época era São Paulo. Todo mundo sabia quem era, todo mundo adorava o cara, onde ele ia, juntava a multidão, os caras aplaudiam tudo que ele fazia, nossa, puta, ele é muito foda, não sei o que e tal. O primeiro santo da igreja, o primeiro mártir da igreja católica, quem matou foi São Paulo. Dizem, né, mas ele estava presente na hora. E era o trabalho dele, então, se supõe que foi ele. E, cara, Deus foi e falou pra ele, vamos tomar jeito na vida? Você tá fazendo merda. E eu vou te dar a chance de você usar os seus talentos pra me ajudar. Que tal? E o cara largou tudo, tudo na vida dele, mano, pra fazer o que Deus queria dele. Eu me identifico demais com esses caras. Não acho que... Eu já quis muito. Todo mundo que já se converteu um dia quis largar tudo e ser missionário no Oriente Médio, lá na África. Puta, nossa, que da hora. Quem nunca quis? Nossa, eu vou me enfiar no mosteiro mais longe que tem, lá no alto dos montes lá da Grécia, é meu sonho. Lá no Monte Athos. Pena que é de ortodoxo, né? Mas quem nunca quis? Mas você, às vezes você lê e você pensa, cara, eu sou eu. E você não se sente sozinho. Igual eu falei do Bartolagens. Porque quer dizer que Nossa Senhora não era sua mãe de Jesus, ele deu ela. Ela também é minha mãe? Quer dizer que então que Nossa Senhora ela quer cuidar de mim, assim como o filho dela cuidou de mim? Cuida de mim? Se deu por mim, ela quer me ajudar até hoje? Cara, ter uma devoção é você ter um amigo. É você pensar, pô, cara, sabe? Eu não tô sozinho, essas merdas que eu passo, São Bento entende o que eu tô querendo passar. O que eu tô passando. E como foi que ele resolveu isso? Como foi que São Bento resolveu isso? Como foi que São Paulo resolveu? Como foi que Santa Giana resolveu? Como foi que São João Paulo II? Como foi que São Pedro? Como foi São Gregório Magno? Como é que esses caras resolveram essas situações que eles passaram parecidas com a minha? Análogas a mim. É ter um amigo. Um santo é um amigo que você tem no céu. Isso é uma devoção. Duas horas já de falazada aqui, gente. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos ficar pro domingo que vem. O Churros, a aula já encerrou há muito tempo. Tô só de papo com vocês aqui. Que acabou a aula. Gravando tá, mas não é porque tá gravando que é aula. Só que eu tô falando sozinho, aí fica chato, né, seus viados, boiolas.